também já fiz muita poesia e musiquei-a, mas hoje só quero saber duas pequeninas quadras. Memórias para contar, ditas umas, quantas mais? E que é que as põe no ar, Dona Natália Novaes? O obreiro, haja quem diga, deste encontro, onde está onde? Só sei que é de Louriga, o meu amigo Zé Conde.